te levar, dos caminhos de Levi, a história a contar, Gerson, Kati, Merari, juntos adorar, das gerações que vêm, um legado sem fim, Arão e Moisés, guias de um povo em mim. Levanta, Israel, a voz em louvor, na casa do Senhor, há sempre amor. Com cânticos de graça, vamos celebrar a promessa eterna que vem nos guiar. Arão e seus filhos no altar a queimar, perfumes e incenso para o Senhor agradar. Eleazar e Fineias no serviço estão, a honra da linhagem, a nossa salvação. Levanta, Israel, a voz em louvor, do Senhor há sempre amor. Com cânticos de graça vamos celebrar a promessa eterna que vem nos guiar. E mesmo em cativeiro o coração aclama, Deus ataca em oração, a esperança se faz na história de um povo. O amor é capaz. Levanta, Israel, a voz em louvor, na casa do Senhor há sempre amor. Com cânticos de graça